Well, big up, move get big up and large, move get large up. And shut up and step up, move get slap up. And this is the British Bulldog and the Timberland that come to chat. Here why, Lord have mercy. Here why, here why. If we embora, meu amor, choro. If we embora, meu amor, choro. If we embora, meu amor, choro. If we embora, meu amor, choro. Baby girl, vou voltar. Wheel, rewind, reel. Lift it up on the track and fling it back, selector. Lord have mercy. Baby, come back. Baby girl, I want you come back, come back. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. No tic-tic-tac do meu coração. Renascerá. No tic-tic-tac do meu coração. Renascerá. Timbalade a semente de um novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Que eu quero te namorar. Amor. Que eu quero te namorar. Amor. Teu lábio é tão doce, doce feito mel. Toda a sua beleza feita a cor do céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rolar pra lá na cama, lhe chamar de amor. Fazer mil poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar. Eu vou. Amor, é só me chamar. Eu vou. I love you. I die. Estou sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Eu quero te namorar. Tic-tac do meu coração. Come back, baby girl. Será? O tic-tic-tac do meu coração. I love you, será? Timbalada é a semente de um novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Believe me. Eu quero te namorar. Doce feito mel. Toda a sua beleza feita a cor do céu. Sweet. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rolar pra lá na cama, lhe chamar de amor. Fazer mil poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar. Timbalada go ball. Lord mercy.